foi criado para unir a família e sua renda será destinada a ajudar crianças de instituições sociais parceiras da Associação Evangelizar é Preciso. Peça o livro Uma Oração por Dia pelo nosso telefone 041-3221-6050 ou acesse a loja virtual pelo site www.padrereginaldomazotti.org.br. Você também encontra este livro nas melhores livrarias de sua cidade. Seja um dos primeiros a adquirir o Diário Espiritual 2013 da obra Evangelizar é Preciso. Nele você pode fazer exercícios espirituais, anotar seus compromissos, conhecer os apelos de Deus, acompanhar a liturgia, o Evangelho e o Santo do Dia. Para adquirir, acesse o site www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Ou pelo telefone 041-3221-6050. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Quero agradecer a todos pela grande audiência e carinho para com os nossos programas de rádio. E também falar do CD e DVD Milhões de Vozes. Registra ao vivo o momento marcante que vivemos em Fortaleza com mais de 1.200.000 pessoas na presença do Santíssimo. Esse show de lançamento de CD e novo DVD Milhões de Vozes conta com as músicas do repertório de discos anteriores, a gravação da música O Homem, de Roberto Carlos, participação da cantora Fafá de Belém e Gustavo Lima. Tem 24 faixas em bônus especial a adoração ao Santíssimo. A Associação Evangelizar é Preciso buscou inspiração no seu dia a dia para lançar um chinelo exclusivo, personalizado com a aplicação da logo da Evangelizar nas tiras e no solado. O chinelo é confortável e charmoso, leve e flexível. Consulte as cores disponíveis na loja virtual www.padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Você também pode fazer o seu pedido pelo telefone 41-3221-6060. Chinelo Evangelizar é Preciso. Conforto na sua caminhada de fé. Você quer se tornar um revendedor dos produtos Evangelizar é Preciso? Agora você pode! Acesse o site e lá você vai encontrar todos os passos para nos ajudar a vender os produtos que só existem aqui, na Evangelizar, e que estão disponíveis na loja virtual. Amado povo de Deus, nós que já passamos pela hora da misericórdia com o terço, continuamos agora com a palavra e exatamente essa mensagem: família que reza unida, unida sempre estará. Falamos de famílias de sangue, mas também falamos a família da terra com a família do céu no dia de Todos os Santos. Nós somos uma igreja peregrina, mas existe uma igreja triunfante. E hoje, quando celebramos o dia de Todos os Santos, as duas famílias se juntam, a do céu e da terra, para louvar o nosso Senhor Jesus Cristo. Proclamar os santos é proclamar a santidade de Deus, porque é dele que provém toda e qualquer santidade. Escute esse testemunho que foi deixado. Meu nome é Norma Lúcia de Oliveira, falo de Olinda. Gostaria de dar meu testemunho, o texto da misericórdia. Amém. Pois eu fiz isso para o meu pai, que está com câncer, e que quando ele voltasse para a médica, ela dissesse para ele que não ia ser preciso ele fazer quimioterapia. Pois ele voltou hoje. E ela falou que não precisava, que ele só voltasse no próximo mês para ver como é que está. Muito obrigada, muito obrigada. Agradeço muito a Deus tudo isso. Um abraço a todos que me acompanham no Brasil tão grande. Um abraço a Olinda, um abraço ao querido povo de São Paulo. da capital de São Paulo, que acompanha pela Rádio Capital. Deus seja louvado. Filhos e filhas, vamos juntos nos debruçar sobre a palavra, que sempre nos é um apelo. Acredite, nenhum programa é igual ao outro. Cada dia, Deus nos provoca, nos interpela. Vamos lá, Bíblia aberta. Cartilha de oração. Eu venho, Senhor. Eu venho, Senhor Deus. Ouvir-te com amor. Aprender. E o texto de hoje é Lucas 13, 31 a 35. Lucas 13, 31 a 35. Palavra que une os povos, palavra de conversão, palavra de alegria. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, alguns fariseus aproximaram-se e disseram a Jesus: sai daqui, porque Herodes quer te matar. Ele disse: ide dizer a essa raposa: eu expulso demônio e faço curas hoje, amanhã e no terceiro dia chegarei ao termo. Entretanto, preciso caminhar hoje, amanhã e depois de amanhã, pois não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu te quis reunir como filhos, como uma galinha reúne os pintainhos debaixo das asas, mas não quiseste. Vede, vossa casa ficará abandonada, eu vos digo. Não mais me vereis até que chegue o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus com frequência advertia os chefes religiosos, e é natural que sofresse também ameaças, a tal ponto que vão avisar Jesus: sai daqui porque vão matá-lo. Jesus sabia do perigo, mas nem por isso recuou. Hoje, vivemos de uma forma muito tensionada. As ameaças são mais veladas, mas continuam a ser ameaça. A ameaça do assalto, as grandes capitais, as grandes cidades, mas também no campo. O perigo diário de perder a vida, de perder a dignidade. As ameaças quando se perde o emprego. As ameaças do mundo moderno que nos colocam sempre em estado de alerta. Nunca se pode relaxar. Amados filhos e filhas, por mais que para melhor celebrar o dia de todos os santos, esse dia é transferido e foi transferido para domingo que vem, isso mesmo, não estou falando errado não, hoje é dia de todos os santos, infelizmente, eu vejo tantas pessoas envolvidas com esses Halloween. O que, que o senhor pensa sobre isso, padre? O que eu penso? Você sabia que o Halloween é uma festa pagã dos deuses pagãos dos países nórdicos? E que, na verdade, era uma festa das bruxas, dos gnomos e de tudo aquilo que nós não deveríamos acreditar. Uma pena que as escolas estimulam isso. Hoje é a festa dos bem-aventurados, e não daqueles bicho feio que a gente vê, de botar máscara, de parecer impressionante. É a festa daqueles que devem, o que é o fim último de todos nós, sermos o espelho, o reflexo melhor daquilo que Deus nos fez, sua imagem e semelhança. E não uma cabeça de abóbora com uma vela a dedo, pelo amor de Deus, que cada erro, cada forma errada de expressão de fé. O que é o dia de todos os santos? Dia de Todos os Santos, é celebrar a vitória da vida sobre a morte. Da vida que Jesus já venceu, ressuscitou, da pedra que ele já fez rolar. Foi numa tarde, você já ouviu essa música? Própria para hoje, viu? Foi numa tarde. E é certo da vitória que eu convido você nessa hora da misericórdia a dizer comigo: dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descanse em paz. Amém. Que nossos falecidos não sofram o castigo de seus atos, mas pela vossa misericórdia, Senhor, possam ter o descanso eterno. Mas que tristeza para os seus, selaram o verbo de Deus. Mas a morte não o segurou. A morte não é o fim. E amanhã, dia de finados, é exatamente isso: celebrar o outro lado do caminho, um outro lado da mesma vida. Dia de finados, obrigatoriamente, dia de ir à missa, comungar, visitar um cemitério. Isso é celebrar finados. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a água e todos os objetos, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso.